decolou, papai. Vem, Vitinho, vem. O nome dele é Clarisson Pontes, o safadinho do avião. Vai, vem, avião. Olha quem cai uma vez, vai cair três. Eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto, você sabe fazer. Se me desse amor e me dá prazer, você vem e vai. Eu quero a tropa do Xaneiro. Senhor, fico no ar. Bora, Carajinho.